Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. No ar mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo de Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. Comigo no estúdio, Benjamin Júnior. Boa noite, Benjamin. Boa noite, João. Boa noite, Fufunha. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os nossos ouvintes e aos nossos colaboradores. Nesta terça-feira temos aí uma entrevista muito bacana com o Marco, hein? Verdade. Marco Antônio, boa noite. Obrigado pela intro e vou te contar, hein? Vocês estão com precisão suíça, hein? Era, assim, 18 horas, estava acabando a vinhetinha e tô entrando aí no ar. Eu tô falando, tô ficando chocado, o que está acontecendo? Conta pra mim. Não, é simplesmente porque eu continuo sendo o bom. Porque o que ocorre é o seguinte: se tem um defeito que eu não tenho, é modéstia. Eu nunca tive esse defeito, e inclusive porque eu tenho aquele problema de ser filho único. E como sou todo filho único, eu sou uma desgraça. E não se esqueça que o camarada que é filho único, cujo pai é filho único, era presidente de tribunal de justiça. O tio era filho único também, né? Também. O tio era ministro do Supremo Tribunal Federal, fica fresco que nem eu, viu? Entendi. E agora a parte do coração pétrido, isso aí não precisava, não vi. Não, vida, meu né? Coração é de ouro. Ele é duro, gelado e difícil de encontrar. E a doutora Andréa já está no ar, ela vai ficar escandalizada com essa conversa, então, porque ela é promotora de justiça pública, ela vai ficar escandalizada com isso. Eu nem me arrisco em mais aonde ela exerce as funções dela. Eu fico longe, porque se eu botar o pé lá, ela manda me prender. Não, ok. A gente vai começar então de leve. Aqui vai ser uma honra a gente poder conversar com ela. Vou dar um pouquinho do background da nossa entrevistada. O nome dela é Andréa Nunes, ela é promotora de justiça, pós-graduada em gestão governamental pela Universidade de Pernambuco. Publicou os romances policiais O Código Numerati, em 2010, A Corte Filtrada, em 2014, e Jogo de Cena, 2019. E em 2014, ela recebeu a menção honrosa no prêmio Dulce Chacon na Academia Pernambucana de Letras, como melhor escritora nordestina. Ela participou agora de tentar o francês, que é o pessoal sabe que acompanha o programa, que meu francês basicamente é Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, mas vou tentar aqui. Participou da Printemps Littéraire Brésilien, a convite da Universidade de Sorbonne. Esteve em 2018 na Dinamarca palestrando sobre literatura policial brasileira contemporânea, a convite da Universidade de Copenhagen e do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea. Neste ano ela vai para Portugal, onde deverá lançar o Jogo de Cena por ocasião da Primavera Literária Brasileira, onde está no time de escritores convidados. E em seguida ela vai retornar ao Brasil para lançar obra também por aqui. Então quero dar as boas-vindas à escritora Andréa Nunes. Tudo bem, Andréa? Boa noite, Marco. Boa noite, ouvintes da Rádio Showtime. É um prazer falar com vocês. Um prazer, querida. E é uma honra a gente estar podendo conversar. Querida, vamos começar assim, tentar mais ou menos pelo início, essa tua transformação de promotora de justiça para escritora de suspense com fundo político, tramas que misturam complô e espionagem promovido pelos altos escalões do mundo político, etc., é por deveras interessante. Então deixa eu tentar aqui descobrir um pouquinho como é que era a Andréa Nunes criança, assim, fala um pouquinho da tua infância, pode ser? Então, pode sim. Na verdade, o meu lar não era um lar muito convencional. Minha mãe era artista, meu pai era professor, foi preso pela ditadura militar. Então, a gente costuma dizer que na minha casa tinha um respeito muito grande pela palavra. E eu acho que é nisso que está a origem de tudo. A gente reverenciava tanto a opinião, a ausência de censura, a liberdade de expressão, que esse caminho da reverência da palavra me transformou exatamente nessa carreira dupla que eu resolvi abraçar. Porque, na verdade, se você pensar direito, a carreira de escritora e a carreira de jurista, elas têm em comum exatamente o uso da palavra como ferramenta para a gente conseguir o que quer. Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente pode tentar compreender como foi que eu cheguei até onde eu cheguei nessas duas profissões. E me fala assim, quais foram os livros, tudo meio clichê, mas quando a escrita realmente te influenciou, no sentido de obras literárias? Olha só, primeiramente a Agatha Christie, eu acho que fez parte de toda a minha base, porque eu lia muito Agatha Christie desde os 11 anos de idade, o primeiro livro, A Extravagância do Morto, depois Os Dez Negrinhos, O Caso dos Dez Negrinhos, Porque Não Pediram a Eva. Se eu for falar aqui, tem mais de 40, né? Então, assim, são muitos livros de Agatha Christie que influenciaram, né, essa minha propensão para a literatura policial. Mais tarde, eu poderia dizer que um pouco do que eu vi em Humberto Eco também me influenciou, porque aquele romance O Nome da Rosa foi o precursor do chamado romance policial erudito. E aí o romance policial erudito eu achei uma coisa muito interessante, porque ele quebrava um pouco daquela fórmula antiga do romance policial e trazia para o nosso leitor mais informações, mais reflexões de cunho filosófico, de cunho social. E eu achei que aquilo ali era uma coisa que tinha uma pegada boa para o leitor do romance policial. Que inclusive, estudos são antropológicos, né? Mais exigente, né? Não, sim, desculpa, eu até te interrompi. Eu falei, inclusive, estudos antropológicos sobre o assunto, né? Isso, justamente. Essa releitura do romance policial, ela é essencial numa sociedade globalizada, onde as pessoas buscam, além do entretenimento, uma oportunidade de reflexão, de informação, não é? Então, achei que esses novos ingredientes, eles vinham a somar mais a um romance policial de qualidade. Entendi. E assim, como é que... desde pequena, antes de publicar livros, tu já tinhas esse interesse em fazer escritura, escrever ficção? Ou como é que foi assim? Me fala, tipo assim, quando é que foi essa faísca que pipocou, assim, que te fez pensar, não, foi uma coisa, eu vou publicar livros, né? Porque, obviamente, no teu trabalho, tu escrevias diariamente. Até se tornar escritora, quer dizer, tem muita gente na tua área ou quando escreve, escreve livros técnicos, diríamos assim. Eu acho, de novo, essa mutação, né, essa vertente, acho muito interessante. Pode falar um pouquinho como é que foi isso? Então, posso sim. Na verdade, eu comecei a escrever ficção bem nova mesmo. Meu presente de 15 anos... Como eu imaginei. Meu presente de 15 anos não foi festa, nem viagem. Meu presente de 15 anos foi meu pai pagar na editora um livro infantil que eu fiz, a publicação dele. O livro chamava O Diamante Cor-de-Rosa. E aí eu tive... a satisfação de ganhar dois prêmios com esse livro nessa tenra idade dos 15 anos. Ah, tinha 15 anos só, é? Era. Na verdade, eu escrevi com 13, né? Eu escrevi com 13 e aos 14 a gente foi procurar ilustrador, datilografar naquela época, né? Claro. E aí, finalmente, como presente de 15 anos, saiu a publicação do livro e eu... ganhei um troféu na época, o Troféu Paraíba de Imprensa, de melhor obra publicada em 1991, e o Troféu Baile dos Artistas, que foi a melhor peça de livro adaptado ao teatro também naquele ano. Ah, foi adaptado para o teatro, é? É, ele foi levado ao teatro, esse livro, foi encenado em João Pessoa, e foi bem legal, foi bem interessante. Então, assim, começou lá atrás essa coisa da ficção, mas eu meio que dei um tempo nisso, quando me tornei adulta, eu escrevi papel crepom também na época da Faculdade de Direito, que era um livro de ficção. Uhum. E ao me formar em Direito, eu dei um tempo na coisa da ficção. Eu me lembro que eu comecei a escrever, eu escrevia só coisas jurídicas, e eu tenho um livro jurídico lançado pela editora Método chamado Terceiro Setor, que era a área que eu me especializei na época de combate de fundações, combate das fraudes em fundações e entidades sociais. Uhum. Foi um livro jurídico que eu escrevi. Uhum. Mas a ficção ficava sempre me chamando. Aí, como eu não tinha o que fazer na área da ficção, achava que eu não ia mais escrever ficção, eu comecei de brincadeira a participar de alguns... aqueles concursos culturais que apareciam. Uhum. Aí eu fiz... tinha uma revista chamada Figurino Noivas, que fez um concurso que era Como Fui Pedida em Casamento. Aí, é sério, aí eu fiz esse concurso, escrevi para Figurino Noivas na época, e tinha um prêmio que era um vestido de noiva lindo aí da Rua São Caetano, em São Paulo, que custava uma fortuna na época, o crédito, e mais 10 eletrodomésticos da Valita, quem ganhasse o concurso. Aí, de repente, eu recebo um telegrama dizendo que eu ganhei o concurso, que a minha redação... Como foi uma perguntinha, assim, mas o primeiro prêmio era um vestido, não eram liquidificadores, né? Não, o primeiro prêmio era um vestido. Então, eu fui a São Paulo, era um vestido tão caro, que eu fui a São Paulo só para escolher esse vestido. Aí, na Rua São Caetano, tal, aqueles vestidos que eram capa de revista. Aham. Uhum. E aí eu escolhi e tal. Desculpa, eu te perguntei de vez em quando, tá, querida? Só assim, coisas vão aparecendo, se não me engano, na minha cuca, mas já tinha planos de casar? Ou literalmente assim, agora que eu tô com esse vestido, eu vou ter que arranjar um marido? Como é que foi a situação? Abre o coração, por favor. Eu estava noiva mesmo. Ah, já estava noiva mesmo? Estava noiva de verdade. Por isso que eu comprava figurino noivas e por isso que eu tomei conhecimento desse concurso, entendeu? Aí eu digo, eu vou fazer de brincadeira. Aí fiz, ganhei o concurso, aí tomei gosto. Aí comecei, aí surgiu aquela época daquelas TVs LCDs que invadiram o mercado e começou a ter um monte de concurso cultural de redação para ganhar TV LCD. E eu morava num apartamento bem pequenininho que quase não tinha cômodos. Aí eu comecei a ganhar uma televisão LCD atrás da outra. Teve uma hora que meu marido olhou para minha cara e disse, pare de fazer esse concurso que não tem mais parede para lutar. Que maravilha, que maravilha. E foi assim que foi abortada a minha carreira de concursos culturais. Entendi. Assim, ó, eu fiz assim umas mini resenhas, quer dizer, uns mini resumos, né, de cada um dos teus livros de ficção, de suspense, e eu vou aqui ler um pouquinho para o pessoal ter uma ideia, para o pessoal que não conhece, tá? E depois eu queria que falasse um pouquinho como é que foi o processo de criação de cada um deles. Vamos tentar encaixar assim de forma mais ou menos breve, mas vamos por partes aqui, então, sei lá. Então, Código Numerati, né? Eu acho que é um livro assim, que dá para dizer que ele basicamente pergunta, né? E se de repente você descobrisse que milhões e milhões de pessoas estão sendo espionadas nesse momento e que, já que elas escolheram o lugar errado para guardar os seus segredos, né? Então, o livro, o pessoal que não conhece, é a descoberta de um grande segredo oculto nas inscrições rupestres da Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá é um monumento arqueológico identificado como Itacoatiara. É localizado na pequena Ingá, a cerca de 100 quilômetros da capital pernambucana. Bem, e daí, nesse livro também fala, tem um projeto de lei tramitando no Senado que mudará a vida de todos os brasileiros, e daí tem um misterioso assassinato com roubo de informações confidenciais, né? Então, ou seja, lida com espionagem, altos escalões da política brasileira. Me fala um pouquinho como é que surgiu assim essa ideia toda. Então, essa ideia foi bem interessante, que a gente queria falar, chamar as pessoas para refletirem sobre a questão da falta da privacidade, colocar seus dados na internet. Àquela época, a gente já tinha lido alguma coisa sobre a captação de dados que algumas empresas faziam para fazer uso das preferências que os internautas manifestavam, preenchendo formulários, o tráfego de rede, para usar isso de maneira comercial, ou seja, espionagem feita por empresas para fins comerciais e políticos, porque essas empresas também eram contratadas em campanhas eleitorais para fazer, manipular, assim, vamos dizer, as preferências dos eleitores para que eles viessem a aderir a determinadas campanhas políticas. Então, isso foi feito em 2010 e pouco mais de um ano depois estourou o escândalo do WikiLeaks. Aí as pessoas começaram a dizer, mas que coisa interessante você ter adiantado um escândalo mundial, que foi o escândalo do WikiLeaks, que ninguém falava naquela época, antes do WikiLeaks, em espionagem na internet. E logo em seguida isso estourou. E acredito que foi uma das causas que levou o Código Numerati a ser o livro de espionagem mais vendido na Amazon, quando as pessoas começaram a despertar para esse problema que eu queria chamar a atenção delas, exatamente. Vocês estão navegando na internet e estão deixando todos os seus segredos e todas as suas preferências ali. Sim, aposto que muita gente até pensou que o Código Numerati estava pegando carona no escândalo do WikiLeaks, né? Eu acho que pensou, mas assim, como a gente sempre faz questão de ressaltar a característica dele ter sido feito antes do escândalo. Inclusive, tem uma coisa interessante. É, tem um livro de um jornalista americano que chama-se, e o nome foi inspirado nele, Numerati, que ele fala exatamente desses códigos matemáticos usados pelas empresas de internet para apreender essas informações dos internautas. E esse autor, ele tomou conhecimento da existência do livro e ele fez um comentário em inglês nas redes dele, disse, olha, eu não estou recebendo royalties para falar desse livro, mas no Brasil fizeram um livro falando sobre essa questão que nós estamos colocando aqui de forma menos ficcional e mais matemática, mas no Brasil foi feito de forma ficcional para chamar a atenção das pessoas. Claro. O livro foi lançado em 2010. Escreveste lá por 2008, 2009? Como é que foi? Então, o livro ele tem duas partes, né? Porque quando você aborda alguns assuntos técnicos, você tem que fazer um pouco de pesquisa. Então, eu diria que a pesquisa, sim, começou no ano de 2008. O livro foi escrito em 2009 e publicado em 2010. Sensacional, sensacional. Eu vou passar para o segundo livro, tá? Sim. A Corte Infiltrada, né? Isso. Gente, a temática aqui é bizarra e assustadora e, nossa, gente, olha só. Para quem não conhece, a Corte Infiltrada trata de um monge budista que morre misteriosamente em um quarto de hotel em Brasília, horas antes de um encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal. A grande mídia praticamente nem fala disso. Enquanto isso, neurocientistas de um instituto de pesquisa desenvolvem uma poderosa máquina de estimulação magnética transcraniana. Daí um repórter investigativo faz pesquisas para uma matéria sobre um novo sistema de telecomunicações a ser implantado no Supremo Tribunal Federal. Esse sistema que será criptografado e à prova de escuta. Lembra um pouquinho até um romance do autor Richard Condon, na minha opinião, que foi publicado lá por 58, que é The Manchurian Candidate. Tá? Ele foi até a melhor versão que foi levada às telas, na minha opinião, foi dos anos 60, era um filme de um dos meus diretores favoritos, até o John Frankenheimer. O título no Brasil era Sob o Domínio do Mal, com o Sinatra até interpretando né, um major, até com o meu nome, até Major Marco. Então, me fala um pouco da Corte Infiltrada, por favor. Olha, a Corte Infiltrada... Doutora, da cidade... boa noite, João Alckmin. Só um dado para a senhora. Sim. Aqui em São Paulo, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Caldas, estava tentando fazer uma parceria, e o CNJ proibiu, no valor de 1,8 bilhão, entregando todos os processos para que a Microsoft digitalizasse e cuidasse de todos eles. Então, nós ficaríamos nas mãos da Microsoft com todos os processos do Estado de São Paulo na mão deles. Dados e tudo mais. Seu livro novamente saiu na frente. Mas é curioso, quando a gente coloca alguns assuntos para reflexão, veja que coisa interessante. O livro, ele não traz, nenhum dos meus livros traz verdades prontas. Ele traz exatamente essa necessidade de questionamento. Do meu leitor. Eu não quero que o meu leitor termine de ler meu livro convencido de um ponto de vista meu. Eu quero que ele termine de ler meu livro preocupado com essas questões e que ele forme o seu próprio juízo crítico. Será que isso está certo? Será que a gente tem mecanismos de se defender dessas ameaças do mundo contemporâneo e suas tecnologias? Então, muito legal você ter me dado esse feedback, Alckmin, para que a gente possa também colocar para os teus ouvintes, vamos ler um pouco sobre essas questões. Sim. E poder contribuir como cidadãos para que o poder público melhore nas suas defesas contra as novas tecnologias que podem ser aliadas e também inimigas. Né? Tem aquela pergunta até que rola direto, até que quando a gente está lendo teus livros rola aquele questionamento, né? Quem controla os controladores, né? Isso, que é o subtítulo da Corte Infiltrada. Quem controla o controlador? Né? Então, a Corte Infiltrada, exatamente, ela surgiu de uma necessidade de fazer as pessoas refletirem sobre a questão da infiltração da corrupção e do crime organizado nas instituições de poder. Alguns jornais, a Folha de São Paulo, quando resenhou meu livro, disse que o livro, A Corte Infiltrada, ela traz as matérias do noticiário que você está vendo no dia a dia. E o que a gente queria, na verdade, era exatamente isso. Porque você veja, José Américo de Almeida, que também foi promotor de justiça, no prefácio da Bagaceira, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: existem muitas maneiras de se dizer a verdade, mas talvez uma das mais persuasivas seja contando uma mentira. E o que é que José Américo de Almeida quis dizer com essa frase? Que a ficção, na verdade, ela pode ser um caminho interessante para você sensibilizar as pessoas. E eu, como promotora de justiça, de combate à corrupção, Marco, eu tinha uma imensa dificuldade de fazer chegar às pessoas algumas informações importantes que eu achava que a população tinha que ter conhecimento. Como o crime organizado estava tomando conta das instituições de poder desse país, como a corrupção estava se alastrando nos nossos bastidores do poder. Mas eu não tinha como, na minha linguagem técnica, fazer as pessoas ouvirem isso. Aquela promotora de toga, com o dedo em riste, falando termos técnicos, não atraía a curiosidade nem a empatia de ninguém. Agora, a escritora de suspense, que faz aquela trama que você lê e vai devorando, para no final você desvendar o mistério, essa já rodou o mundo todo. E agora, mais interessante ainda para o pessoal que está ouvindo o programa, sabendo que não teve liquidificador que não ganhasse, TV, LCD e vestido de noiva, né? Quer dizer, tudo isso também foi parte das suas premiações. Pois é, esses foram os primeiros benefícios da atividade. Mas eu acho que o mais gratificante hoje é poder ver que eu consegui fazer essa inserção entre pessoas que eu jamais conseguiria chegar na linguagem técnica, jurídica, como promotora. Hoje eu vejo pessoas, não só no Brasil, eu vejo pessoas na França, onde eu já andei, na Alemanha, vejo na Dinamarca, vejo em vários locais discutindo essa realidade do Brasil acerca da questão do crime organizado e da corrupção. Eu acho que isso é um presente que a gente tem. Maravilhoso. Não é que é impagável. Perfeito, perfeito. Vou falar um pouco do teu mais recente livro. Esse está literalmente, sim, como a gente fala aqui no Brasil, pelando de quente. Ou seja, saindo do forno mesmo. Então, assim, eu vou falar sobre, então, um livro chamado Jogo de Cena. Tá? Então, a trama aqui. A morte de um farmacêutico francês numa minúscula cidade nordestina desencadeia uma sucessão de outros crimes, levando a pacata população a um estado de histeria coletiva. Para solucionar tais crimes, uma jovem delegada precisa superar as desavenças que cultiva com o filho de seu padrasto, famoso historiador que regressou à cidade, mas que renega o parentesco e as suas origens. em busca de pistas acerca de tudo isso. Os dois percorrem desde os sebos de Recife até sofisticados ambientes parisienses. Entretanto, as mortes parecem ter conexão com estudos de alquimia, computação avançada e contrabando de minérios brasileiros. Uau, por favor, fala, eu sei que não usa as drogas, nada assim, mas é uma piração muito interessante. Fala um pouco, por favor, da semente para esse enredo, por favor. Eu estou achando engraçado aqui, porque as pessoas já começaram a fazer uma gozação comigo, perguntando o que é que a bola de cristal está falando dessa vez, porque com o código do Merati, estourou no ano seguinte o escândalo do WikiLeaks. Quando eu lancei a Corte Infiltrada, veio todos os escândalos de corrupção e questões reveladas do crime organizado aqui nesse país. E agora a gente já deu um motezinho de uma coisa que está, uma coisa grande que está estourando, que é a questão da crise dos combustíveis. Que a gente já teve uma amostra terrível no ano passado com a greve dos caminhoneiros e que está ameaçando aí uma série de questões que estão, infelizmente, propensas a estourar no país esse ano, que estão por trás da crise mundial dos combustíveis e da crise nacional. Só uma perguntinha, Andréia. Mal que ele pergunte, a gente não pode se pôr em off, tem uma moça que eu estou interessada e como eu vejo que tens o poder de prever o futuro, de repente poderia me dar uma consulta, alguma coisa? Não, isso ela pode ligar para mim que eu dou toda a sua ficha. Ele já tem os dados, né? Já tem os dados. Olha, nesse caso aqui, o livro tem algumas desgraças, eu espero que eu não seja tão clarividente como nos outros, porque, enfim, tem algumas coisas bem sinistras que podem acontecer na crise mundial do petróleo. Mas o que o livro traz, basicamente, é essa pegada com a realidade nacional, são os meandros da inteligência brasileira, que foi um tema menos explorado nos outros livros, a comunidade de inteligência, leia-se espiões governamentais, não é? Que a gente aborda melhor em Jogo de Cena. Nós temos o trabalho dessas comunidades monitorando o contrabando de minérios, tá? E temos aí, usando sempre informações verídicas, porque em todos os livros a gente utilizou informações verídicas e pesquisas científicas que estavam realmente acontecendo. Na Corte Infiltrada, eu cheguei a conversar com o cientista Miguel Nicoleles, que é a maior autoridade do Brasil nessa questão de estimulação magnética transcraniana, porque é um assunto muito técnico, e ele me deu alguns links de pesquisa confiável onde eu pudesse pegar o substrato para o livro. Da mesma forma, em Jogo de Cena, a gente também trabalha, não é à toa que o livro diz, o projeto científico mais ousado da atualidade, o que é real. A gente pegou uma informação verídica de um projeto científico que está em gestação na França e fez um link com a trama de mistério que envolve tanto o folclore de assombração brasileiro, que é riquíssimo, como a magia hermética europeia. Uau. Então dá um caldo bom aí de espionagem para a gente explorar e navegar. O livro, o Jogo de Cena, esse vai ser lançado ainda, é isso, né? O Jogo de Cena, ele vai ser lançado na Primavera Literária Brasileira, que é um evento que vai para a Europa e Estados Unidos nesse ano. Nós fomos convidados para lançar em Portugal esse livro, junto com as palestras que nós fazemos para os estudantes das universidades portuguesas, no caso. E logo em seguida, a gente volta para o Brasil e a partir de junho a gente vai agendar os lançamentos nacionais. Ah, tá. Então, Andréa Nunes, é Nunes com S mesmo, N-U-N-E-S. O Andréa não tem I, né, Andréa. Então, código Numerati, Corte Infiltrada e, muito em breve, Jogo de Cena. Vai entrar em pré-venda antes, agora provavelmente mês que vem já entra na pré-venda. Ah, perfeito. E daí basta para as pessoas bem digitarem, no caso, Andréa Nunes E o título de um desses livros, como é que é o André Nunes Livros, como é que a pessoa tem um local? No Facebook, nas minhas redes sociais, André Nunes. Meu nome é apenas esse, André Nunes, tá? Uhum. E também no Twitter, André F. Nunes. E no Instagram, eu acho que é... Aliás, no Twitter, AFN Padilha, e no Instagram, Andréa F. Nunes. É isso aí. Só que o Andréa F. De Felipe, né? F, né? F. Tá, Andréa F. Nunes, tá. Andréa, te agradeço muito pelo teu tempo. Muito obrigado por conseguir encaixar a gente e bater o papo conosco, tá? Eu que agradeço, foi um prazer. Um prazer, querida, tchau. Um grande abraço. Um abraço, tchau. Fantástico, hein, Marco Antônio? Obrigado. Que temas, hein? Vou te contar, hein? E belíssimos temas. Agora espero que esse último livro ela esteja errada. estamos aqui de dedos cruzados. Querido, a gente pode então aqui adentrar a pesquisa musical, vamos lá? Agora, a menina que você está interessada, ela pode ligar para 12997173209, pode ligar, cobrar, que eu dou toda a sua ficha, tá? Isso, já pesquisaste, né? Quer dizer, o sandwich aquele... Não, que não tiver um invento. O que eu não tiver, eu invento. Fica tranquilo. Isso, até porque às vezes a ficção é melhor que a realidade, correto? Sim, é verdade. Isso, vamos obrigado, lá. Obrigado, querido. Sempre que você tá amigo, sempre que eu dou a maior força. Valeu. E o céu é de lome. That's why I feel I'm not sure about you, baby. Only time will tell. The lies that you told me, they just don't gel. I'm not sure about you, baby. Only time will tell. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I love you, and you ring the bell. I'm not sure about you, baby. Only time will tell. You said not to worry, but I can't help myself. I'm not sure about you, baby. Only time will tell. Only time will tell. Only time will tell. Olha, eu como o Renzo Mora, a música é boa, bonita, tudo, mas aquele cabelinho na testa dele não tá bom. Tem que achar um problema, né? Tem. Fica muito bolado outra coisa. Não, não gostei. Perdão, querido. Não gostei daquele cabelinho na testa, assim, não. Ó, essa canção até a gente pode colar no assunto que a gente está conversando, porque ela fala que só o tempo dirá. Então, o nome desse cantor, Bobby Charles... cantor de 55. O Bob ficou mais conhecido por uma cantora que ele escreveu e também gravou, de tocar uma versão raríssima, que é com a voz dele mesmo, que é uma canção chamada See You Later Alligator. No caso, até quando ele gravou era Later Alligator só. A canção ficou muito mais famosa na voz do Bill Haley and the Comets, e também até recebeu versão no Brasil pelo grande Agostinho dos Santos em 56. Aqui era, acho que era Até Logo Jacaré. Então, fala um pouquinho do Bobby Charles. Ele nasceu em... Sua voz está um pouco baixa. Tá. O Bobby Charles nasceu em 38, na Louisiana, 21 de fevereiro, numa cidade a oeste de Nova Orleans, ou New Orleans. Ele morreu em 14 de janeiro de 2010, aos 71 anos, do coração, a poucos quilômetros de onde ele nasceu. Ele é de origem Cajun, ou Cajun, que é aquele grupo étnico com influência francesa que vive em grande parte na Louisiana. canção dele que foi super sucesso, como eu falei, foi See You Later, eu já vi um trechinho com a voz dele, fez muito mais sucesso, né, a partir de 56 com o Bill Haley. Também que eu posso dizer, ele era mega fã do mito da country music, Hank Williams, mas ele disse que o que fez realmente ele decidir embarcar na carreira de músico foi ouvindo, até por sinal, a gente já tocou algumas vezes no programa, e tenho certeza que deve ser a única rádio que celebra o talento do Fats Domino. Né, tá, infelizmente está super esquecido. O Bob Charles até falou que ao ouvir Fats Domino, aquilo mudou a vida dele. Ele também foi super elogiado, era assim, super admirado pelo grupo The Band e pelo cineasta Martin Scorsese. Também pelo Bob Dylan, Willie Nelson e até um cantor de New Orleans, muito famoso, chamado Dr. John. Ele pode ser ouvido, Bob Charles, o trabalho dele pode ser ouvido em Miracle, que é um filme no Brasil, era Desafio no Gelo, estrelado por um dos meus atores favoritos, Kurt Russell, num seriado de nome Treme ou Trim, um seriado recente sobre a Louisiana pós-furacão Katrina, até um seriado com um ótimo David Morse, e também num seriado chamado True Detective, também recente. Acho que a gente pode ouvir um pouquinho do Later Alligator, vambora. Pode ser? 55. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator, after a wild crocodile. See you later, alligator, after a wild crocodile. Eu só estava conferindo aqui a versão em português, lançada em 56 pelo grande Agostinho dos Santos. O nome era realmente Até Logo Jacaré. O Bob Charles, vale dizer que também o maior nome do Swamp Pop, que é um subgênero que mistura rock, blues tradicional, rhythm and blues e também country e até um pouco de francês, criado lá na Louisiana, nos pântanos da Louisiana. Então acho que a gente pode adentrar a década de 60, pode ser? Bora, por favor. Fofonha. Vamos lá. Non temere, non temere, non temere, non avere mai paura dell'amore. Credi forse anche tu che sia solo illusione, che l'amore non possa dar la vera vita. Non guardarmi con quel volto intimorito. Credi forse che il mio amore non sia vero. Tu creda in ciò in cui io credo, solo questo è il vero modo di provare un amore giusto e buono. E se tu non vorrai, poco mi importerà, perché chi non sa amare non può donare felicità. Se tu non vuoi soffrire, tu non potrai amare, perché nel vero amor c'è sempre un po' di dolore. tu creda in ciò in cui io credo. Solo questo è vero modo di provare un amore giusto e buono. La felicità. Olha, como diz o Renzo Mora, esse pianinho no fim da música é que é o problema. A música muito boa, é mas... bonita, por favor, ajuda um pouco. A música é bonita, é maravilhosa, mas esse pianinho, hoje eu tô com o espírito do Renzo Mora. Eu tô sacando, hoje tu tá meio com o espírito totalmente suíno, mas tudo bem, vamos tentar. Aqui, essa canção, já que a gente tá nos anos 60, o nome da cantora é Donatella Moretti, o nome da canção Non Temere. Gente, a gente tava falando antes de política, no caso, livro sobre política, é Temere, de temer. Não é de Temer, tá? Lá foi preso, ele foi liberado já, quer dizer, sabe, na verdade, se eu fosse a esposa dele, eu estaria temendo, que o cara deve estar assim, vou te contar, amigo, quer dizer, apesar de que a gente também não sabe, né, se rola alguma coisa, mas não é o caso, mas o caso é Non Temere, tá, por favor. Ah, né? Non Temere. É, exatamente. O maior hit da cantora Donatella Moretti, a gente até tocou um trecho algumas semanas, é Quando Vedrete il mio caro amore. É, quando você ver o meu caro amor. Você já está preocupado que o cara sumiu, né? A canção, só voltando, a canção, esse Non Temere, ela está dizendo que a gente não tem o que temer quando a gente realmente ama, quando a gente pensa, quando a gente tem o amor como foco. Agora, aqui a gente vai ver um trechinho, Quando Vedrete il mio caro amore, ela está preocupada porque o cara sumiu da vida dela, então ela está perguntando para uma pessoa, tipo assim, quando você ver o meu caro amor, diga a ele que eu amo e tudo mais. Falar um pouquinho da Donatella Moretti. Ela foi radialista também, ela teve uma imagem meio de boa moça, ela nasceu em Perugia em 17 de setembro de 42, foi também eventual atriz, ela parece um filme até chamado Toto ou Totò Tchak, que era com o grande Totò. Ela está viva ainda, foi ídolo da juventude italiana, admiradíssima pelo Nil Sedaka, Jimmy Fontana, Sérgio Endrigo, Gianni Morandi. O primeiro disco dela teve arranjo do icônico Ennio Morricone, né? E ela até só tinha 20 anos, e uma questão de um ano e dois meses depois do Ennio Morricone fazer o arranjo do disco dela, daí ele fez a trilha sonora por um punhado de dólares, né? Por um punho de dólares. No filme aquele que dá para dizer que basicamente inaugurou a leva de filmes feitos na Europa, Bang Bang feitos na Europa. Spaghetti, né? E foi a carreira do Clint Eastwood. Spaghetti Western, exatamente. O que posso dizer também? No começo dos anos 2000, ela se dedicou ao estudo da música sacra. Ela pode ser ouvida também no filme Perduto o Amor, de 2002, que é sobre um menino crescendo nos anos 50 na Sicília. Vamos tocar um pouquinho com o do Vedrete e Mio Caro Amore. Vamos embora. 63. Vedrete il mio caro amore, ditegli quanto mi ha fatto soffrire, ma non fategli capire quanto io lo pensi ancora, questo no. Que nós tocamos aqui, eu fui pesquisar dela, foi Matrimônio de Interesse. Tá. Isso, a gente tocou na íntegra Matrimônio de Interesse. Exato. Maravilha, obrigado por ter lembrado. Vamos então aqui acho que pode adentrar os anos 70 e o pessoal pode se preparar, porque isso é dançante nota mil. Vamos lá, por favor. Anos 70. Música. Marco Antônio. Ah, pois é, essa canção aí é da virada de 77 para 78, o nome da cantora, Betty Lavette. É, o Betty dela, se o pessoal quiser pesquisar, é B de Brasil, E, dois T's de Thiago, Y, E, Betty, e o sobrenome L-A-V-E, dois T's de Thiago, E. Essa canção, Living on a Shoestring, é também conhecida como Shoestring. Shoestring literalmente quer dizer cadarço, mas a expressão Living on a Shoestring também quer dizer vivendo, no caso, com um orçamento pequeno, com pouco dinheiro. Essa cantora, né, essa grande cantora, Betty Lavette, ela começou a cantar com 17 anos, hoje tem com 16 anos, hoje ela tem 72, e a intenção das gravadoras era que ela fosse a principal concorrente, principal rival de quem? Da Aretha Franklin. Pode ver até que ela tem uma certa pegada na voz que lembra. O James Brown, a gente já tocou até uma canção dela há uns meses, o James Brown morria de inveja dela, o Keith Richards, o The Who e o Pharrell Williams e o Bob Dylan são mega fãs dela. Ela tá toda, já está uns 3 anos meio paquerando, meio que uma volta, porque ela está sendo redescobrida principalmente pela internet, por gente nova. O que eu posso dizer também? Ela disse que a carreira dela nunca realmente decolou, porque quando sempre prestes a estourar, um patrão um chefe de selo de gravadora era demitido, ou então um empresário dela era sacaneado, ou de repente até um produtor de discos amanhecia num carro em chamas, né? Tipo assim, no porta-malas do carro em chamas. Então, ela do Michigan, e ela, como eu falei, em 2008, ela meio que foi redescoberta e aos pouquinhos voltando. Assim, ela gravou para Motown, gravou também para Atlantic, ela pode ser ouvida em filmes como Laços de Sangue, que é um filme com a Marion Cotillard e o Clive Owen, e na série The L Word, e Scandalous, Os Bastidores do Poder. Eu acho que a gente pode ir para um hit dela, pode. Disco Maravilhoso 78, vamos, por sim. Favor. E hoje, só uma informação, hoje Diana Ross completa 75 anos. Maravilha, pois eu tinha visto uma foto homenageando ela, tipo umas 2 horas falar contigo. Maravilha, hein? Muito bom. Tá. Vamos lá, Fufu. Que bom esse link. Vamos lá. Pode ter certeza que essa música foi editada em todas as rádios do mundo. Pois é, essa canção aí, de 78, né, o nome da canção é Doing the Best That I Can. Antes que pule, pegue carona e me sacaneem, estou fazendo o possível, né, é o que diz a canção, e ela completa, fazendo o possível para poder se dar bem, para ser feliz, para ser amada. Então, ela, no caso, estava dizendo isso. Então a gente pode agora adentrar a década de 80, pode ser? E essa favor? Música é pro Renzo Mora. Vamos lá. Sunrise, here's a moving heart. Marco Antônio. Tá, nos anos 80, essa canção de 88, o nome do grupo The Fix, F de Fernando e XX. Essa canção me lembra muito essa, especificamente o estilo do U2. Eu posso falar desse grupo, é uma banda londrina de rock and roll com New Wave, banda iniciada em 79, originalmente o nome era Portrait, o nome da banda, também muito de post-punk, originalmente com Cy Kerning nos vocais e Adam Woods na bateria, que eram colegas de faculdade, sofreram grande pressão da gravadora MCA Records para mudar o nome, que o nome original The Fix, né, F-I-X no original, quer dizer o que a gente chama aqui no Brasil fissura para droga, tipo noia, na noia, e daí eles adicionaram mais um X, e daí tudo bem, daí foram, entre aspas, perdoados. Podem ser ouvidos, esse grupo pode ser ouvido, eles podem ser ouvidos em filmes como Procura-se Susan Desesperadamente, Ruas de Fogo, Espião por Engano, Flat, Assassinado por Encomenda, em seriados de TV como Miami Vice, Arquivo Morto, Todo Mundo Odeia o Chris e outros. Esse grupo começou em 79 e continua na ativa. Mas qual era o nome da música? Sim, o nome da música é, obrigado, é Calm Animal, ou seja, tipo, animais passivos, animais calmos, ele até cita, já que a gente está, a gente teve a nossa entrevista e tudo mais, que a gente falou sobre maracutais e tudo mais, ele está basicamente citando na letra, entre outras coisas, como as pessoas podem se tornar, né, passivas com influências externas, incluindo política e tudo mais. Mas é feito, você está falando isso, é para sacanear o Renzo Mora, que não está aqui para poder se defender. Sim, sim, sim, sim, sim, mas eu sei que na quinta-feira você conta para ele, porque você é um puta de um cagueta. Ele ouve o programa, hein? Olha só, então, mas também, o que acontece? Quando eu chego, pô, né, não leva mal, não é minha culpa, te juro. E ele... dá uma risada e deixa passar. Mas tudo bem, vamos pro hitzão deles de 83, vamos, por favor. Marco Antônio. Tá, mas essa canção, One Thing Leads to Another, ou seja, uma coisa leva a outra. Então, a gente ouviu The Six, com dois X. Quero agradecer, então, a força até quinta-feira. Até quinta-feira, um grande abraço, gente, a você. Tá? Obrigado, tchau, gente. Valeu. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martinen, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Comigo, apresentação João Alckmin. E comigo quietinho hoje aqui, Benjamin Júnior. Só aprendendo. Nós todos. Hoje foi demais, muita coisa bacana a gente não conhece. Não conhece. E coisas que poderiam ser tocadas hoje tranquilamente, em qualquer rádio decente, lógico, né? É. Que as rádios de hoje não tocam coisa boa, infelizmente. Não. O Benjamin estará de volta conosco amanhã para Abrindo a Caixa Preta. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Até amanhã, às 8 da manhã. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.